sobrinho. Adoro esse gauchão. Pois diz que isso aconteceu com o Pati Odolindo. Uma época que lá, pras bandas de Giruá, quando ele tava morando por lá, você mudou um carioca por lá da casa dele. Aí todos os dias de manhã o carioca se encontrava com o compadre e no pátio e dizia: Ô gaúcho, você não quer experimentar uma coisa diferente? E o compadre, meio furioso, dizia: Mas eu sou é macho, tu tá pensando o quê? Não te fresqueia? Mas o vizinho insistia todo dia, né? E um dia aconteceu que o vizinho insistiu um pouco assim mais no tranco, né? E o compadre foi obrigado a tirar a peixeira e esgualepar o animal. Aí, dali coisa, veio o delegado, né? Depoimento na delegacia de polícia. O delegado perguntou: Mas, ô amigo, por que a vingança que o senhor esgualepou o pobre do carioca? É, o gaúcho explicou, o compadre explicou a situação e aí o delegado perguntou: Mas tu matasse ele só por isso? Podia ter conversado com ele, pra ele parar de fazer isso. É, podia, seu delegado. O problema é que eu já tava quase convencido, né?